5, a Torre Salvador. Cabo 075 entrando em contato agora com o Centro Recife. O mesmo nos informou que o nível 370 para a rota do senhor é incorreto, senhor. O senhor pediu que o senhor escolhesse entre 36 e 38. Então, é autorizado 380-5507 para 975. Bom dia, Rio 964. Bom dia, 964, prossiga. Retire essa autorização, Guarulhos, inicialmente 380. Centro 9641, 380, Guarulhos, eu tenho aprovado. Informação em curso ECO, por gentileza, 118.612 para cópia. Estimativa 18 metros. Patrono, para a cópia 18.612. Rio 9641, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 380, Upper Zulu 44. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Eudes. Controle opera em 119.35. Transponder 5514, Rio 9641. Autorizado Guarulhos, nível 380, uniforme Zulu 44. Decola pistão no zero, curva direita da El Leda após posição em posição Eudes, 1935, controle 5514, transponder Rio 9641. 5514, correto, Rio 9641. Chame no 43 para o pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. Oi, Salvador, é o 9280. Centro da informação, ECO na posição 02. Solicitou 410 para a Recife. 410 Recife, eu tenho autorizado. Pronto, qual é, senhor? Estimativo, prossiga. Voo 9082, posição. Voo 9280, autorizado para Sierra Brava Romeo Foxtrot. Nível de voo 410 para o Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju, controle 119.35. Transponder 5515, voo 9280. Autorizado para Recife, o nível 410, via Upper Whisky 58. Após decolar, primeira curva à esquerda, Cuca, Caju, 19355515, ao transponder, voo 9280. Correto, 9280, chame o posicionamento, senhor. Será o posto 9280. turno 7, autorização de tráfego, Guarulhos. Guarulhos, informação em curso eco. Para Guarulhos eu tenho nível 360 aprovado, ponto cópia. Pronto, cópia. Boa noite, no 7, autorizando a Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 360, via para Zulu 2-1, decola da pista no zero com curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa, após Sagaz, a para Zulu 2-1 até Trivia, após direto Poços. Controle 119 decimal 35, transponder 5521 no gol no 8-7. Gente, autorizado 360, Guarulhos, depois do 21, decola da 10, curva direita, saída Arda, até Elefa, depois Sagaz, 6935, controle 5521, transponder o gol no 8-7. Correto, no 8-7, somente a subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Arbor, grato, no 8-7. Nove zero sete cinco, só me, por gentileza me confirme, portão 1-1, sua posição? Gente, livre por estacionamento, senhor, chame táxi na 075. Posição 2, pushback, acionamento. No 2 aprovado, senhor, chame táxi. 5, autorizado o táxi então, através do portão 612, ajuste no 091, chame através do 612, siga com o táxi 9075. 9280, na escuta. Prossiga, 9280. 9280, mantenha a posição aguardando para o puxo, ok? Irá taxiar a retaguarda da aeronave da companhia em direção ao ponto de espera, em coordenação com a equipe de solo, após a mesma passar a cauda, tem livre posicionamento, chame táxi 9280. Então, após a passagem do traço da companhia, a cauda está livre o posicionamento 9280. Polo 075 autorizado até o ponto de espera, pista no 0, ajuste ou no 0 no 1, chame pronto para decolagem do ponto de espera 109075. Rio, gol 1-8-7-0-5 para pushback a treinamento. O 5 aprovado, chame táxi 1-8-7. Chamar a abordagem, 1-8-7. Gol 9075 autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento de 1 no 0 graus, 0-7 nós. Boa noite, sem identificação, desça 2.000 pés via mar e ajuste 1.011. Desce para 2.000 via mar e com 1.011, gol Hampshire, número 0, grau 07 nós. Então mandou o gol 9280 para o início de táxi. POB 40, 3 horas e 29 minutos de autonomia, alternando Salvador. O 9075 decolou aos 30, chama agora o controle em 199.35, bom voo. Zero informações copiadas, autorizado em Indião, Roma Superior Pista 0, ajuste 1011, chame pronto pelo código Roma Superior 109280. Livitax, India e Alfa, Roma Superior 10, voo 9280. Voo 9075, decolou aos 30, controle 1935. Será 35, tem a mão serviço, senhor. Igualmente, senhor. Controle Salvador, cordial, boa noite, é o 9075 da Gol. Boa, 9075, contato radar só 380, sai da Arbor. 380. Paradão 10, pronto. Boa 9280, autorizado a linhar e decolar, pressão 0. Vento de 1 no 0 graus, 612 de nós. A linha decola da 10, gol 9280. No Patch 3 para o pushback acionamento. Autorizado, senhor. Chame táxi. Observando um Boeing da Gol agora que está no pushback portão 5, que deverá ser, ter sua cauda, correção, deverá ter a cauda exatamente para o Patch 3, senhor. Observando essa aeronave em coordenação com o solo, o senhor tem livre posicionamento, chame táxi, o 9641. Estimativa em coordenação com a aeronave da Gol no pushback. Autorizado, Rio 5, confirma 9641. Torre Salvador, bom dia, TAM 3663, ciente da Foxtrot, pronto para a cópia Guarulhos. TAM 3663, bom dia, confirme somente o horário do plano. 0531. 0531, ciente 3663, eu não tenho o seu plano, eu vou checar com a Salaia, só um momento. Ok, é, o horário original, acho que é um pouco mais tarde, foi feito uma THG. 3663, só um minuto. Hoje para o táxi o Gol 1897-94 a bordo, alterna Galeão 354 de autonomia. Gol 90, posição 9280 do Gloss 34, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia. Bom dia. 1897, copiado 354, 94 a bordo, por gentileza, alternativa? Alterna Galeão. Galeão, copiado, senhor. Tem táxi aprovado via Índia Alfa, ponto espera pistando 0, ajuste 1-0 no 1. Chame pronto para decolagem no ponto espera pistando 0, o Gol 1897. Chamará com nota Índia Alfa, Gol 1897. Gol 9075, chame Recife, 1-260, alterna 1-288, por favor. 6-0-8-8, é um bom serviço, senhor. Prossiga. 3663, por gentileza, poderia informar em que sala é esse, a CHG foi apresentada? Ok, vai entrar em contato com a empresa 3663 para obter essa informação. Muito bem, senhor, então não necessário, porque eu posso obter do Centro Recife, uma vez que eu já acabei de encontrar aqui no CCM, mas eu não sei se essa informação é válida, só vou ter que checar com o Centro Recife, só um minuto. Ok. Pronto para decolagem? Pronto. Em decola, senhor. Pistão 0, vento de 1-0-0 graus, 079, ajuste 1011, gol 1897. Vento autorizado a linha de decolar, 1897. Torre Salvador 3663. Um minuto. Boa noite no 7 do Close 38. Chama agora o controle 1 no 9 decimal 3.